aquilo que foi negociado com o município está-se a concretizar. E eu regozijo-me hoje com esta abertura de uma loja completamente moderna, funcional, muito bonita, e por isso concretiza-se aqui um investimento em Oliveira do Hospital, que eu penso que é importante. Em termos de negócio, o continente e a própria marca acrescentará um valor acrescentado não só no seu investimento, não só nos seus postos de trabalho, na própria dinâmica da cidade, uma centralidade em termos de região. E Oliveira do Hospital hoje, eu tenho afirmado isso muito, vocês conhecem esse, e não é um mito urbano de Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital hoje é uma cidade com vida e uma cidade que está na moda. Também é verdade que hoje Oliveira do Hospital, seja Gero, a nossa cidade é uma cidade que está na moda. Isto é um discurso que eu tenho vindo a ter muitas vezes, e por isso eu acho que há aqui outras coisas em relação à forma como trabalha o continente. Em relação, nós temos um conjunto de empresas que já vendem produtos para o continente, para as suas lojas. Aquilo que eu desejo é que este negócio se seja alargado. Há pouco tempo tivemos um jantar com o Sr. Engenheiro Belmiro de Azevedo e também com esses fornecedores em Oliveira do Hospital. Na altura o Engenheiro Luís Moutinho nos esteve presente, penso eu, não pôde estar, mas houve aqui também um trabalho de estratégia do próprio município nesta aproximação. E é isso, com certeza, que eu e o Engenheiro Luís Moutinho faremos um dia, reunir algumas pessoas, analisar quais são outras empresas que possam ir para o grupo e não só nesta loja, isso só nos aproxima. E quando alguma polémica se instala a propósito do comércio local, se o comércio local, eu fui claro nas minhas palavras e disse sempre, defendi, que eu acho que o comércio local vai beneficiar desta loja, precisamente ao contrário. Não fiquem preocupados, porque Oliveira hoje, com a loja do continente, ganhará uma maior centralidade.